Meus amigos e meus irmãos, quais são as 7 igrejas da Ásia relacionadas no capítulo 1 do Apocalipse de Jesus? Vamos repetir: Éfeso, Éfeso. Esmirna, Esmirna. Pérgamo, Pérgamo. Tiatira, Tiatira. Sardes, Sardes. Filadélfia, Filadélfia. E Laodiceia. Laodiceia. Quando foi proclamada a religião de Deus, religião do amor universal, religião do terceiro milênio, a vibração maior era da igreja de Filadélfia. Corra de Filadélfia, que diz assim, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são de Satanás, desses que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, pois mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, eu farei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O mundo está vivendo que igreja agora? Laodiceia. O que é que significa? Julgamento da humanidade. O julgamento do povo, o julgamento da humanidade. Diz Julia Smith, estudioso do Apocalipse, as igrejas da Ásia. Havia mais de 7 igrejas na Ásia. E todos sabem disso muito bem. Podemos limitar-nos à parte ocidental da Ásia, conhecida por Ásia Menor, ou a um território ainda mais restrito do que esse. Porque mesmo naquela pequena parte da Ásia Menor, onde estavam situadas as 7 igrejas mencionadas, e justamente no meio delas havia outras igrejas muito importantes. Por exemplo, Colossos, a cujos cristãos Paulo, o apóstolo, dirigiu a sua epístola aos colossenses. estava a muito pouca distância de Laodiceia, a sétima igreja relacionada, né? Tinha que pegar sete igrejas, não podia colocar todas. Mileto estava mais perto do que qualquer das sete de Pátimos, onde João estava proscrito e teve a grande visão apocalíptica. E era uma importante base para a igreja cristã, como podemos julgar pelo fato de São Paulo, o apóstolo, durante uma das suas sete estadas ali, ter convidado os anciãos de Éfeso a se encontrarem com ele nesse lugar, conforme vemos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 17 a 38. No mesmo local, São Paulo deixou também, sem dúvida, que em boas mãos cristãs, a Trófimo, seu discípulo, que estava doente, conforme podemos ver na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Meus amigos e meus irmãos, o estudo do Apocalipse é empolgante, porque nos traz a revelação a respeito do que passamos, do que vamos passar, e nos amplia o conhecimento geral de história, geografia, política, sociologia, filosofia. Tudo isso é necessário ao entendimento. Que ninguém se preocupe com essas coisas, só perturbam as pessoas que vão me dizer: isso se aprende lá na universidade. Não, a gente aprende também na religião de Deus, porque aqui nós juntamos a cultura divina, a cultura humana. E a cultura humana fica iluminada pelo conhecimento de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. E são os simples de coração que entendem essas coisas. Já expliquei que o Apocalipse não é nenhuma praga que Deus rogou à humanidade. Fomos nós, seres humanos, seres terrenos e seres espirituais da proximidade da terra, que há vários céus, fomos nós que construímos isso aí, o Armagedon, o Apocalipse, na parte de punição sobre os seres humanos, as sanções que os homens decretaram contra si próprios. Tudo isso é resultado da semeadura humana. Nós, tijolo a tijolo, é que estamos construindo o Armagedon, nós, seres terrenos. E nós, legionários, estamos construindo o nosso futuro, firmados naquele ensinamento que eu publiquei no Brasil e o Apocalipse, o segredo da segurança pessoal. Não adianta botar uma couraça, cavar um buraco no chão, partir para outro planeta. Não adianta, quem vai para outro planeta? Não há como ir. Não adianta nem passar para o mundo espiritual, que está dito no Apocalipse que os homens quererão morrer, mas que a morte fugirá deles. Por quê? Eu já expliquei. Que ninguém morre, ninguém. Mas voltando às igrejas da Ásia, nós vimos que além das sete igrejas da Ásia, que são, vamos repetir para guardar, é importantíssimo isto. Éfeso. Éfeso é a primeira, não é? Segunda, Esmirna. Esmirna. Terceira, Pérgamo. Pérgamo. Quarta, Tiatira. Tiatira. Quinta, Sardes. Sardes. Sexta, Filadélfia. Filadélfia. Sétima, Laodiceia. Qual destas aqui a humanidade está vivendo agora coletivamente? Laodiceia. Por quê? Porque é o julgamento da humanidade. Estão afiados, hein? Nós já falamos aqui, dando como exemplo, de outras igrejas além dessas sete: Colossos, Mileto, ou Mileto, como quiserem, Mas há mais, Troas, ou Troades, onde Paulo passou uma temporada com os discípulos, e de onde, depois de ter esperado que passasse o sábado, continuou sua viagem. Não estava muito longe de Pérgamo, nomeada entre as sete igrejas da Ásia, no Apocalipse. Torna-se, portanto, interessante determinar por que motivo é que sete dentre as igrejas da Ásia Menor foram escolhidas como as únicas às quais o Apocalipse de Jesus é dedicado. O que é dito das sete igrejas da Ásia no capítulo 1 e a elas nos capítulos 2 e 3 refere-se apenas às sete igrejas literais, isto é, as que são citadas, que são nomeadas no livro Apocalipse. Descrevem coisas que ali existiam então, e retratando apenas o que iria acontecer a cada uma dessas sete. Será que é isso? Claro que não. E vamos enumerar várias razões. Primeiro, todo o livro do Apocalipse foi dedicado às sete igrejas. Versículo 11. Deixa eu pegar aqui. Dizendo, bom, vamos a partir do versículo 10 e depois 11 do capítulo 1. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas estão nomeadas aqui. Mas o livro não era mais aplicável a elas do que a outros cristãos da Ásia Menor, é claro. Por que só aquelas sete igrejas? Por exemplo, os que habitavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na Bitínia, mencionados no capítulo 1, versículo 1 da primeira epístola do apóstolo Pedro aos cristãos de Colossos, Troas e Mileto, justamente no meio das igrejas citadas. Segundo, apenas uma pequena parte do livro podia ter relação pessoal com as sete igrejas ou com quaisquer cristãos do tempo de João Evangelista, porque os acontecimentos que apresenta o Apocalipse sucederiam muito depois da geração que então vivia e até depois, preste atenção, de essas igrejas deixarem de existir. Por isso, não podiam ter elas relação pessoal, exclusivamente pessoal, com o Apocalipse. Por que somente elas? Terceiro, declara-se que as sete estrelas que o Filho do homem, nós preferimos dizer o Filho de Deus, Jesus o Cristo, tinha na sua mão direita, versículo 20, eram os anjos das sete igrejas. Os anjos das igrejas, sem dúvida, que todos concordam, são ministros das igrejas, são os missionários, os emissários, os estafetas do Cristo de Deus. Vejam bem, não é qualquer missionário, mas os emissários, os estafetas do Cristo de Deus. Como conhecê-los? Uai, por suas obras, não foi o que Jesus ensinou? O estarem na mão direita do Filho de Deus significa o poder mantenedor, a guia, proteção a eles concedidas. E estão na mão direita do Cristo, quer dizer, estamos protegidos. Daí o irmão Zaru dizer: religião de Deus, segurança na vida e salvação na morte. Mas havia apenas 7 na sua mão direita. E o grande mestre das igrejas cuida apenas assim dessas 7? Ora, o irmão Zarur explica que evidentemente não. Seria desumanidade, seria discriminação. Hoje muito em voga aí, o pessoal protesta contra a discriminação. Com razão, né? Essa discriminação não é coisa que se encontre no espírito perfeito daquele que é o chefe planetário. Quem é o chefe deste planeta? Jesus! O que o Apocalipse quis simbolizar com isto é que aos verdadeiros emissários, aos seus verdadeiros ministros de todos os tempos de pregação do Evangelho e do Apocalipse são guiados pela mão direita do grande chefe. Mas é evidente que o grande chefe é Jesus. Falamos aqui da Igreja de Deus. E o irmão Zarur explica: é toda a cristandade, é toda a humanidade, é a reunião de todos aqueles que aceitaram o seu novo mandamento revelado. Portanto, este Cristo de Deus, este chefe planetário, não pode amar apenas as 7 igrejas e desprezar as demais. 7 é um número sagrado e representa toda a igreja cristã. Mas não é só a igreja cristã reconhecida como cristã no mundo, é toda a humanidade. Como explica a religião de Deus, toda a humanidade é cristã, sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo. Mas se é cristã, por que faz tanta maldade? Que vai evoluindo até cair em si mesma e elevar-se, integrando-se no Cristo e através do Cristo em Deus. 7 é um número sagrado e representa toda a igreja cristã. Não é uma igreja em particular, mas todos aqueles fiéis e todas as crenças e descrenças do mundo entregues por Deus a Jesus. E todos aqueles que habitam no planeta Terra foram entregues por Deus a Jesus, porque é Jesus que comanda este planeta. E esta é a única explicação que satisfaz aos espíritos integrados no Evangelho e no Apocalipse em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Depois virão outras razões, eu apresentarei a vocês nos próximos programas. Porque essas 7 igrejas, a começar pelo nome, o nome tem um alto significado, por isso foram escolhidas. Elas têm um recado muito sério para nós, porque representam também, entre as suas muitas significações, os vários períodos por que passa a humanidade. Agora nós vamos orar. Estão gostando? Estão entendendo? Hoje nós demonstramos que Jesus não tem privilégios, nem mesmo pelas 7 igrejas da Ásia. Mas agora nós vamos elevar a Deus nessa vibração

extraordinária falange de São Francisco de Assis. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Pedimos-te também pelo Brasil. Pedimos também pelo Brasil. Coração do mundo e pátria do Evangelho. Coração do mundo e pátria do Evangelho. Por tua sacrossanta vontade. Por tua sacrossanta vontade. Dá-nos a divina paz. Que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo. Minha paz vos deixo. Minha paz vos dou. Minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu não vos dou. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Porque eu estarei convosco. Todos os dias. Todos os dias. Até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra. E paz na terra. Aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus? Não perde o seu tempo. Vamos em frente, por quê? Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações. Para sempre.